8, grato. Agora vai passando 700 pés para 1.000 pés. Oi, oi, que é? Para o babá. Passa 1.50, chama Recife, frequência 133.25. 325, graças, boa tarde. Passe a bola para você. Estacionado 0157. Cheque transponder, fone 0123. Gente, recebido aqui, sem moto Charlie, direto destino, reporte para o Toquinho. Desça para 4.000 pés, ajuste no 096. Salvador, bom dia, Chané 6213. Rocha 6213, bom dia, informação Whisky, prepara da El Ledeiro, me acompanhando cópia. Ok, informação Whisky, da El Ledeiro, me aguardando. Frequência livre, Romeu, seu Yank. Três, dois, um, meio, autorizado via Mari para o nível 090. A Golf efetuando desvio. Copiado, Romeu Hotel Yankee. Serra Brava 1208, frequência. Vamos ver uma passeada pra ver a visão. Cliente, reporte no retorno. segue para a Serra de Cunha? Farol da Barra, reporte quando possível, estimado para terminal de Léus e terminal de Porto Seguro. Azul, whisky, confere, número 2 para cópia, prepara a saída coral. O 962, essa identificação autorizada via Mari para o 070. Via Mari para o 070. Salvador, para passear, abraço para o 24. Possível? Está presente o sinal 84, só para a terminal e deu. E 2 horas para fazer um. Nível 360, decolagem down no zero, curva direita, Dael Lebirumi. Transponder 5136, controle 120, décima 8. Realizado Galeão, pela Autônoma número 857, Moussu, Dael Lebirumi, nível 360 autorizado, 5136 o código, 128 é o controle, estado portão 11, pushback acionado. Decolagem down no zero, curva direita após, autorizado push, chama ataque. Chamará, curva direita após, 63, 6203. Azul 4463, copia. 8 Bravo Delta, nível 100, pro Horizon Red, aguarde gestão para final ILS. Ah, intenção irmã para a Prodo Noé, então na Prodo Vivo, lá em Salvador, Juliette Bravo Delta. 5145, controle 120, décima 8. Autorizado, motivo 1-0, falando no zero, curva direita, sentido coral. Para após, visual 5145, transponder, controle 120, décima 8, décima 8. Cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento, gate 2. Após, voaram o nosso papagô. Estimativo, resta o Papagolf, desce para dois motéis, autorizado LS, próximo ao farol da Barra, vai cruzar com o helicóptero a 500 pés sobre o terreno. Autorizado LS, descendo para 2.000 pés, 500 do braço, próximo ao farol da Barra. Camarada está ligado. Boa noite, 64, o IFE confere, copia 350, Maceió. Prossiga. Autorizado Serra Bravo Mike Oscar, via Perdulu no 7, segue conforme. Nível 350. Decolagem down no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5162, controle 120, décima 8. Proa limitada localizador. Matria Proa limitada, localizador 32 no meio. 32 no meio, autorizado descida até 3.000 pés, ajuste no 0 e no meio. Atualização 5136, fazendo a proa, 362, 62. 62, controle 1208, voo na 867, 64, pronto, correto, cotejamento, voo no 864, chama pronto, gate 5. Tá pronto. Alfa Serra Bravo, confirma equipamento. Copiado, confirme autonomia e pessoas a bordo. Gente, frequência livre está presente para coordenação 2345. Próximo a Ilhéus, tente contato com aquele controle em 120 decimal 1. Para o táxi, chamar 62-13, nós temos 126 a bordo, 3 horas e 30 alternativas. Livre táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Uni-Índia, no ponto de espera Torre, 118 décimo ano, ajuste 10, 16, Oxa 62, 13. Pátio Uni-Índia, ponto de espera 10, obrigado, bom dia. Sede Bravo Delta, autorizado descida até 4 mil pés inicialmente. Ajuste em Salvador, 1-0 no meio. Sede para 4.016, sede para Delta. 962, desce Via Mari para 2 mil pés, ajuste 1-0 no meio. 2 mil pés, Via Mari, 962, sede para 1-0 no meio. 132 no meia, reduza para 1909, mais, desce para 2000 pés. Esta prova, 32 no meia, se tiver condições, irá interceptar o curso do localizador. Apagou, se tiver condições, mantém a velocidade até o marcador externo, chame a torre 1895. Mas até a velocidade está na torre, 1895. Torre, Oscar Papagou. Oscar Papagou, se pousou no 7? Bora 7. Passe pela direita no 7, vento 170 ou no meio. Bom. Chama a visual com campo. Visual com campo. Gente. Localizador 3216. 3216, estabiliza no leque, desce no glide, reduza para aproximação, reporte Duna. Amigo, estabilizará, trato na 3216. Ok, vamos colocar o contato. 6203, autorizado, alinhado, decolado, 10, 18 cerebral, no menor. Alinhado, decola 10, chama 62, no Azul 2771 no Pro de Mari, reforço 10 vertidos. Azul 2771, reforço autorizado, pistão no 7, 180 graus, 079. Pouso autorizado. O Azul 2771 mantém a proa de Mari, provavelmente será o número 2. Isso é para 060, ajuste no 06. O Azul 2771. 9962, confirme indicado. 239. Retusa para 210, autorizado ILS, reporte localizador 1016. Tente, é 210, 9962. 3216, chame a torre, 19895. 3964. Tá 32 no meio, continua aproximação, aguarda eixo livre. TNH 10 no meio. 32 no meio. Rochelema 213, decolada 113, controle 1208. 208, obrigado, mano. Salvador, boa tarde, Rochelema 213. 6213, contato radar, suba via da El para o nível 360. Via da El 360, 6213. Apagão, solo 14, como é que entrega autorizado? Cogina, na papá à direita. 3216, livre pulso no 0, 190, 19. Livre pulso para 3216. Vento 190 graus, 199. Vento. Via 356, sendo identificação, via chegada Mário, desce para o nível de voo 070, ajuste no 0 no 6. Novo 2771, novo na PROG ITAP, desça para 2000 pés. Ajuste na 0 no meio. 2771. Tráfico Salvador, muito forte. Para ajuste na 6254, gente, vai falar só isso. 6356, reduz a velocidade para 2509. Juliette, via Bêzulo 44, segue conforme, nível 360. Decola da 10, curva à direita da El Leda Bidev. Transponde 5403, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para a EJ, decorando da 10, curva à direita após na saída da El Leda Bidev. Conforme rota, é Bêzulo 44. 5403 é o transporte, o código de controle de saída 1208, Oxamé 6254. Cotejamento correto, Oxamé 254, chama pronto 29. Chama lá, pronto, Oxamé 6254. Tá 3206, Alfa, Constante da Juliette. Alfa, Constante da Juliette. Azul 2771, não vou na praia de Duna. Duna? Azul 2771. 17-117-1230, Salvador. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste no 096, azul 4463. Índia direita 1895, 4463, está próximo. Salvador, boa tarde. Eu sou 4463, ponto de espera pronto. 4463, mantenha o ponto de espera. Espera. Dois sete sete um, não confirme sua indicada. 2406, reduz a velocidade para 2209. O 2771 não tem condições de manter 240 até 12. A gente mantém a 240 até Duna, o azul 2771. 463 ali, mantendo zero. Mantendo zero, 463. 962, Saúl 20, libera direita, 2219. 2219, 9, né? 2211. 2211. 64, Quebec, acionamento 05. Aguarda, gol 864. Aguarda. Cuidado, gol 0, azul 4, 4, 3. Bom, boa tarde, gol 962, livrou na 962, vou dar. Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 993. Insiste 1-3325, alterna 1-3395. Confirmado 1-3325, 1-3395, 62-13. Afirmativo. Garbo, Antônio. Controle Salvador, bom dia. O azul 4076, partindo de Pabós, Juliette, da Índia. Azul 4076, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível 2060, ajuste 1016. Desce via Mari, para o 060, estádio 1060, acione identificação. Controle 1208, 4463. Flores Salvador, boa tarde. 4463, 800 pés. Flores 4463, contato caderno decolagem. Ciclovia Coral para nível 1180. Coral 180, 4463. Sinal 6356, desça para 3 mil pés, ajuste 1016. 1016, 1016. pode considerar que se transitado? Afirmativo, canceladas restrições de altitude em etapa. Autoriza o 4463, uma coralda presente. Azul 4463, após 2 mil pés, autorizado o coral. Após 2 mil coral, 4463. Luna 864, porção 5, autorizado, chama táxi. Chama táxi, Luna 864. Azul 4463, confirme pro ideal para Yukov. Aguarde. Ideal 237-4463. 24463, da presente autorizado pro Yukov. Yukov 4463. Estamos de leste, estamos de leste, sem identificação. Está no lock azul 2771. 2771, completo final do processo. Repita a informação. Do 2771, copiou o controle? Negativo. 2771, completo final do procedimento, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, azul 2771. Apatamos o LED, tango Zulu, contato radar, passando coral, mantenha nível 110, reporte para descida. 1 livre pouso, pistola 0, 180 graus, 149. Livre pouso, azul 2771, confirma o vento? 180 graus, 149. Gato. Tango Zulu, voe na proa de mar para interceptar a chegada. Afirmativo. Para o táxi 163 a bordo, 2:32, alternado Salvador. Livre táxi até o ponto de espera da 10, Fátima Índia, no ponto de espera do 1195, ajuste no 096. Ajustado no 096, Fátima agora, 29, voo 1964. Alvo 4076, desça para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 pés, ajustado no 096, azul 4076. Desça com o campo, Juliette Bravo. Confirme, Juliette Bravo. Não, tá fora, desça com o campo. Juliette Bravo Delta, chame a torre em 1.18, desça para 95. 95, Bravo Delta. Oi, boa tarde, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Curta para a pista 1-7, tem condições de manter a presente velocidade até próximo? Afirmativo. Gente, não, fecha autorizada, chama na curta. Reporta lá na curta 1-7, Juliette, Bravo Delta. Chama 254, qualquer? Copio, está autorizado no 09, reporta a pista. A possibilidade de uma base para o 90, Juliette Bravo Delta, está me dando um contrato posando nesse momento? Negativo, agora tem um outro passando Duna, 10 milhas fora. Você para 172, Juliette Bravo Delta. Seguinte. Oi, boa tarde, vou na 864, volta para a espera da 90. 864 ali, mantém o 90. Ali, mantém o 90, 864. 50, ajuste 1016. 050, ajuste 1016, não é tranquilo. Sim, 1771 falou 30, direito 211. Direito 211. Essa é 356. É 356, complete o final do procedimento e chame a torre em 1.18.95. 295-6356. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizado o LSXV da pista 10, reporte estabilizado. 500, reportará estabilizado o LS da 10, azul 4076. Salvador, voo 2067, seguinte da informação isso. Canal 6356, torre. 6356, boa tarde, sinal LS da pista 10. Gente, 6356, boa tarde, 1016, aguarda pista livre. Aguarda pista livre, 6356. Transponde 5414, controle 120.8. Solo, gente, autorizado, 360, Guarulhos, aeroveu pelo 10, decola de 10, curva direita, Tael, Leda, Mótiva, aciona 5414, controle 1208. Correto, confirma o gate, 1207. 06. Chama pronto para o estacionamento. Chama aí. 2775 para o solo, está sinalizador aqui na posição. Quem será condenado? 208, voo 1864. Bom dia, voo 1864, decolou com o carro. Voo 1864, contato radar na decolagem, sua via Fusca para o 350. Fusca para o 350, voo 1864. É um posição na Lima, o Juliette Bravo Delta. Ué. 180 com 17. Libretaxi até o ponto de espera da 10, parte 1 Ninja, no ponto de espera torre 18 decimal 95, ajuste no 0, Uno 6, Oxa 6254, confirmando 092 a bordo. É, torre 18 a bordo, alto 9340. 15340. 18954, com a torre azul 4076. Salvador, boa tarde, 4076. Pode ser localizado ILS 10. Sim, Juliette Bravo Delta, prossegue até o Pátio 3, a porta ao estacionar. Salvador, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, boa tarde, continua aproximação, guarda pista livre, que é legal, 906. Ajustado 906, guarda pista livre, 4076. Boa tarde, Sinal 6356, livrando Fox da escuta. Não, não é Fox não, eco. Poxa, 6356, boa tarde. Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, 6356. Obrigado, 0, 1, 2 minutos a previsão. Gente. O 206. Corrigiu, Oxa 6356, Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, 6356, obrigado. Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu, desça para 2000 pés, ajuste no 096. 2000 pés, Chame 254, Lima, Rio no zero. Certo, 8.037, libera a direita, 4291. 4271, bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 1, agora. Alfa, Juliette, portão 1, 4270. 4067, meia dúzia, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama aí táxi, igual 2067. 254, pelo 39108. Só muito, boa tarde, TNR 254. TNR 254, contato radar na decolagem, via Dael para o nível 2360. Dael, 2360, pede para o Dael. Autorizada para os 2000, Dael, a TNR 254. Estou no 864, chame Recife em 12545, alterna 13365. 2545, 3365, vou na 864, bom dia. O 2067 autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 016, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1-18-95, ajuste no 016, bom voo. Leste Bravo Delta autorizado no Sucato, chama para ingresso no pátio principal. Mulher está resolvida, essa para 2.000 pés, reporte estabilizado, autorizado ali, FFCA da pista 1-0. Forma ajuste 1-0 no meio. Pronto. Até Quebec, reporta para o cruzamento de Guilherme por Abreura. Autorizado o cruzamento para a pista Lima, mais vai reportar para Quebec, Guilherme por Abreura. Parabéns. Tá. Índia de colagem 1-0, gol 2067. 2067, decolou 45 no 208. 208, 2067. Salvador, departure control, good afternoon, go 2067. 2067, radar contact on departure, classified level 360 via dial departure. Via dial departure, MAP plan level 360, go 2067. Pisado Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, complete final do procedimento e chame a torre em 118, decimal 95. Zulu. Paulo Voo no 867, bom dia, autorização Brasil. 325, alterna 1 no 3395. 3325, 3395, achando 62554. Árvore Elefa. Transponder 5444, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, upper Zulu 17, decolagem da 10, curva direita, saída árvore, transição elétrica, transponder 5444, controle 120, decimal 8, boa noite 67. Contentamento correto, boa noite 67, chama pronto, portão 4. Sim, só chama pronto, boa noite 67. Estamos no pouso a 90 autorizado, 180 no meio. Para 2230, eu vou na pra toque. Vai com a toque. Passaria 222, 300. Prepara Momo, transição Frutti, aguardando cópia do TAM 3206. Momo, transição Frutti, TAM 3206. O 2067. Do control, go 2067. Stand by. Estamos no salão 50, direito 211. Esquerda dona para 5 mil, dá 230. Direto, Angelou, para sair com o Alfa Kilo, parte 3, está autorizado. Parte 3. Saiu 2260, deixa 2000 pés, livre ele, está desde a posta no localizador, ajuste 90 no meia. Vai descer para 2000, reportarão estabilizado, ajustado no 0 no meio, passarela. Até passar aqui no índice sem identificação, continuando a proa de boxe, descida nível de voo 050. Outro 057, contact 95, frequency 133.25. 33.95, 2065.